de tempo integrale. Eu sou zungueira de tempo integrale. Mas este negócio não é meu. Este negócio, mamãe, não é meu. É do meu patrão, é, que eu amo muito. É do meu patrão, mamãe, que eu amo muito. Jesus. Já fui a Moçalé, fui a Mutamba, a Terra Nova, fui a Samba. Já fui a Palanca, Mamawe, fui a Rocha, Talatona, Benfica. Zangu, Zangu 2, 3, 4, Zangu 5, até o Zangu 1100, Catete, Capacu, Kikolo, Mabore, Kazenga, Sambizanga. Já fui à ilha, fui a Ramire, com a minha bacia na cabeça, fazendo negócio do meu patrão. O meu patrão é que eu amo muito, mamã. Fazendo negócio do meu patrão. O meu patrão é que eu amo muito, Jesus. África do Sul, vou a Zâmbia, Guiné-Bissau, Centro-Africa, Côte d'Ivoire, Moçambique, com a minha bacia na cabeça, fazendo negócio, mamãe, do meu patrão, é, o meu patrão, é, que eu amo muito, o meu patrão, mamãe, que eu amo muito, mamãe. Na cabeça, fazendo negócio com meu patrão, é o meu patrão, mama, é que eu amo muito, Jesus. Na minha bacia, não levo peixe. Na minha bacia, mama, é não levo carne. Na minha bacia da zunga, não levo frango. A minha bacia anda cheia da palavra. A minha bacia anda cheia do evangelho. E a minha bacia anda cheia da salvação. A minha bacia anda cheia da bênção. A minha bacia anda cheia da cura. O meu negócio é não areio. O meu negócio, mamãe, não areio. O meu negócio é de graça. Eu não preciso do dinheiro, é de graça. Venha todo mundo receber, é de graça. Venha receber a tua cura, é de graça. Venha receber a salvação, é de graça. Venha receber a tua bênção, é de graça, mamã. Durante toda a minha vida vou zungar, com a minha bacia na cabeça vou zungar. Fazendo negócio do meu patrão, é o meu patrão, é que eu amo muito, mamãe. Zungere, zungere, zungere. cidade, no teu país.